pra beber. Me leve pra um lugar pra ouvir a voz de Deus e afogar problemas meus na curva do rio.